things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me. Jefferson Airplane foi uma das bandas mais famosas da década de 60, estando geralmente associada a drogas como a marijuana e o LSD, em grande parte por causa do sucesso do tema White Rabbit. Porém, a sua música vai muito para além disso. Por ter membros tão diferentes entre si, os seus temas variam desde baladas românticas, canções de intervenção e crítica social, e explorações psicadélicas. Alguns críticos dizem que algumas das suas letras são datadas e já não representam a época atual. Por isso, não devem ser hoje levadas muito a sério. Por exemplo, a letra de Eskimo Blue Day, do álbum Volunteers, de 1969, refere à falta de respeito da humanidade para com a natureza. Não é isso que acontece hoje em dia? A banda deve ser levada a sério, sim? Mas não só por causa das letras inteligentes, sarcásticas, irónicas, românticas, mas também pelos ótimos músicos que passaram por ela, pelo belíssimo conjunto vocal, além, é claro, da experimentação musical. Todos estes aspectos qualitativos são cada vez mais raros no rock atual. When the truth is found to be within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love.

Jefferson Airplane foram a única banda a participar nos três maiores festivais da época, Monterey, em 1967, Woodstock, em 1969 e Altamont, em 1969. A banda acabou por se desintegrar devido ao conflito de personalidades, algo que pode ser visto como absolutamente normal numa banda em que todos tinham uma importância fundamental, podendo seguir uma carreira a solo se quisessem sem nenhum problema. O que realmente aconteceu foi isso. A formação que existiu mais tempo e a que deu mais certo era constituída pelo vocalista Grace Slick, o guitarrista e vocalista Marty Belling, o guitarrista e vocalista Paul Kantner, o guitarrista e vocalista Jorma Kankunen, o baterista Spencer Dryden e o baixista Jack Cassidy. Lather was 30 years old today. They took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who'd stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. But Lather still finds it a nice thing to do, to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps, and thrashing the air with his hands. But wait, whole Lather's productive, you know. He produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. That's all over. Lather was 30 years old today, and lather came foam from his tongue. He looked at me, eyes wide, and plainly say, is it true that I'm no longer young? Mommy? And the children call him famous, what the old men call insane. And sometimes he's so nameless that he hardly knows what game to play, which words to say. And I should have told him, no, you're not old. And I should have let him go on smiling. Thank you. primeiro músico a entrar para a banda foi Paul Kantner, que Martin Bailey conheceu num clube chamado Drinking Gourd. Kantner, por sua vez, recomendou Jorma Kaukonen, que havia conhecido na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. O baixista Bob Harvey e o baterista Jerry Pelokin completaram a secção de instrumentistas da banda. Sim, Tolly Anderson, que havia cantado em Portland com a jovem da banda Two Guys and a Girl, foi ouvida por Martin no Drinking Gourd e completou a formação. Steve Talbot sugeriu a Kaukonen como nome para a banda uma brincadeira em torno de alcunhas associadas aos nomes de cantores de blues, como Blind Lemon Jefferson, daí surgindo Jefferson Airplane. Thank you. Jefferson Airplane estrearam-se em agosto de 1965 no Clube Matrix, São Francisco. O LSD, nessa altura ainda legal, era vendido no bar. Marty Balin, Jorm Kankkonen, Paul Kantner, a vocalista Signe Tolly Anderson, o baterista Jerry Palokin e o contrabaixista Bob Hervey juntam-se. Hervey é substituído por Jack Cassidy e Palokin por Skip Spence, obrigado a tocar bateria, um instrumento com o qual teve uma pequena experiência, sendo ele guitarrista. Antes da edição do primeiro LP, foram produzidos os singles It's No Secret e Running Round This World, em 1966, integrando o álbum Takes Off. Thank you. up my day. My day. How do you feel? Just look at her walk. Do you see what I mean? She is coming our way. Oh, how my heart beats. I don't even think I could talk. How do you feel? But to greet a girl like that brightens up my day. My day. Oh, how do you feel? Dança e espetáculo de luz chamado A Tribute to Doctor Strange é organizado pelos promotores Family Dog no dia 16 de outubro de 1965 no Longshoremen's Hall. Neste evento, para além dos Jefferson Airplane, estavam também The Charlatans e a banda Great Society, cuja cantora era Grace Slick. Em outubro de 1965, Harvey é substituído por Jack Cassidy, que tocou com o guitarrista Cal Coonan numa banda de rock de Washington, The Triumphs, no final dos anos 50. We'll be right back. 1965, a banda participou no concerto em benefício da San Francisco Mime Troupe, organizada pelo promotor de concertos Bill Graham, e no concerto inicial, realizado no Fillmore Auditorium, juntamente com as bandas Great Society, John Handy Quintet, Mystery Trend e St. Thomas and the Gentlemen. day. I know what I wanna do, but I don't know what for. To be living for you is all I want to do. To be loving you, it'll all be there when my dreams come true. Today, you're making me say that I somehow have changed. Today, you look into my eyes, I'm just not the same. To be any more than all I am would be a lie. I'm so full of love, I could burst apart and start. Everything you want, I swear, it all will come true. Today, I realize how much I'm in love with you. With you standing here, I can tell the world what it means to love. To go on from here, assinaram um contrato de gravação com a RCA Victor com $25,000 adiantados. O grupo gravou as suas primeiras músicas, It's No Secret, Running Round the World, High Flying Bird, It's Alright e Run Around, em Los Angeles, com a produção de Tommy Oliver. A seguir ao lançamento do seu primeiro single, It's No Secret, e Running Round This World, em janeiro de 1966, a banda tocou novamente no Fillmore Auditorium, juntamente com Big Brother and The Holding Company, Quicksilver Messenger Service, Grassroots e Great Society. Com o passar dos anos, a banda tocou mais de 10 vezes nesse lugar, juntamente com os Grateful Dead ou Paul Butterfield. Spence separa-se da banda, formando a banda Moby Grape, substituído nos Airplane por Spencer Dryden. No seu lugar é colocado Spencer Dryden, que fazia parte do grupo The Ashes e que depois viria a ser os Peanut Butter Conspiracy. We'll be right back. but a song we sing. Here away we die. You can make the mountains ring, hear the angels cry. Know the dove is on the wing, you need not know why. Hey people, now smile on your brother, let me see you get together. Love one another right now. Come and some will go, we shall surely pass. When the wind that left us here returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading on the smile on your brother, let me see you get together. Love one another right now. See you get together, love one another right now. If you hear the song I'm singing, you will understand. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. One key unlocks them both, you know, it's at your command. Hey people, now smile on your brother, let me see you get together, love one another right now. Upon your lips. programa teve locução de Daniel Oliveira e João Soares Santos. De Carolina Rosa.